batiam no chão, elas respondiam sim ou não, e inclusive geraram um alfabeto para cada letra, tantas batidas. E aquele homem de ciência não se impressiona com aquilo. Somente porque o senhor Fortier, que era seu conhecido também magnetizador, um homem muito sério que o convida para conhecer aqueles fenômenos, ele até redargo, olha, um dia que me provarem que uma mesa tem nervos e que tem músculos para movimentar-se, aí eu acreditarei. Mas ele vai a uma dessas sessões. E com a sua lógica diamantina, com seu espírito de pesquisa, ele investiga que aquelas mesas não somente respondiam a perguntas formuladas de boca, mas até mentalmente. E que nada mais eram do que as almas do homem, dos homens que viveram aqui na Terra. E dedica-se a estudar aquele fenômeno. E é convidado a conhecer a doutrina espírita. Recebe 50 cadernos contendo várias perguntas, várias indagações, várias respostas dos espíritos, que ele organiza, classifica, coordena, separa, sistematiza, separa o que é bom e o que não é. E através de médiuns muito jovens, as médiuns Caroline e Julie Boudin, elas praticamente ditam todo o livro dos espíritos, que é lançado no dia 18 de abril, numa manhã de primavera, na Galeria de Orleans, no Palais Royal, em Paris. Chega aquela obra com 501 perguntas, é a primeira edição. É submetida ao crivo da igreja, porque nada se publicava sem o carimbo da igreja, e um monge que estuda aquela obra carimba nil obstat, nada obsta, e que elogia mesmo aquela obra. Mas era apenas o princípio. Coisa dos espíritos, né? Um monge adotar e elogiar aquela obra, realmente tinha certamente a interferência do mundo espiritual. Então ele vai, lança aquela obra que causa um grande sucesso, um grande impacto. É reeditada várias vezes e ele, inclusive, lança em 1º de abril de 1858 a Revista Espírita e vai ali organizando aquele material que vai coletando de vários médiuns de várias partes do globo. Vai também socorrer-se da médium Jafé, que vai produzir muito material também para ele, a irmã Sidufo, que vai ser uma das médiums, uma menina muito jovem também, que vai ajudar na elaboração das perguntas da segunda edição de O Livro dos Espíritos, agora com 1019 perguntas e respostas. Então ele faz aquele trabalho gigantesco, hercúleo, de pegar mensagens de várias partes, de submetê-las à universalidade dos Espíritos, àquele critério que diz que se uma verdade, uma nova revelação, para ter o aplauso da espiritualidade,